que ele só se liga aí, vagabundo. Fé, fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Então, se toca, se liga e não morra. Fé, fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Então, se toca, se liga e não morra. Dentro da noite sou MM bom. Um cara odiado, invejado, tô ligado com meu nome. Sempre incomodou, pode crer. Pra mim no rap, jogo apenas começou. Pode crer, sei que o tempo passou, mas eu tenho fé, consegui meu caminho. Cheguei à conclusão que realmente estou sozinho. Sou de Teresina, capital da Império. Frustração, não me vejo fedendo a fracasso. Na escuridão, não estou nem aí pra perseguição. Então, ladrão, preste atenção. Veja interesse na inveja, frustração. Te pegando de surpresa na próxima esquina. E aí, velho, você já é. Fé, fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Então, se toque, se ligue, não morra. Fé, fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Então, se toque, se ligue, não morra. Voque, voque, vou, dizendo que sou de Teresina, capital da inveja e frustração. Não estou perdido neste mundão, pode crer. Aqui ninguém respeita sua liberdade de expressão. Sou de Teresina, capital da inveja e frustração. Tô ligado que sou mais um nome na oração. Ó Senhor, perdoe meus pecados neste mundão. Se puder, me conceda seu perdão. Pois eu acredito que estou certo, que do meu sonho estou perto. Voque, voque, vou, sobrevivendo no meio da inveja e frustração. Mas mesmo assim eu consigo me levantar, usando a força do meu coração. Coração, que vou, que vou, dizendo que isso é meme bom, mostrando que tem um dom. Mas fico feliz em ver os vagabundos de quebrada curtindo meu som, curtindo meu som. Nesta porra, então se toque, se ligue, não morra. Fé, fé, fé, é tudo que eu tenho nesta porra. Então se toque, se ligue, não morra. É isso aí, vagabundo. Sonhe como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Mas tenha fé, doido. Tenha fé no seu trabalho. Tenha fé na sua quebrada. Tenha fé nas pessoas que lhe cercam. Tenha fé em Deus, doido. Sabe como é que é? Não seja um Zé Mané. Na quebrada, você tem que se manter em pé.